0, passaria do navio 808. Autorizado 9020, decolando da Inapó, após a direta 05528, passaria do 9808, correto, chame pronto. 90 graus com 89. Sempre em posição de decolagem, 190 para o Oceaner 63, zona 2. Da 610, declarado Suno 1 no controle 120, decimal 8, bagagem. 120, decimal 8, pro Oceaner, 6310. Boa noite. Boa. Salvador, muito boa noite. Oceaner 6310, decolado, cruzando agora 1700, não se escuta. M310, boa noite, submantenha 350, saída Fuca. 350 na PUCA, Oceaner 6310. 9907, desse mantenha 2000, autorizado ILS X-Ray, informe localizador. 2000, autorizado ILS X-Ray, repassará estabilizado. Boa noite, chegada a Mari, desse mantenha 3 mil pés, ajuste 1013. Total 9907, estabilizado no localizador e visual com a 107. E complete final ILS, chame a torre 1895. 1895, muito grande, você tem uma boa noite. Boa noite. Chané 6310, passa nível 140, chame Recife em 12545, alterna 12685. 2545, alterna 2685, boa noite, Chané 6310. Boa noite. Estado, cheque, trem de pouso. Vento, 090 graus, 10 nós. Pista no zero, pouso autorizado, 1013 no altímetro. Copiando, seu 1013, livre pouso 90, trem de pouso checado. 5, controle 120, decimal 80. 76747, autorizado para Guarulhos, 360, decolada 10. Saída da Euleda, Bridge, é o peso no 6, Bravo, até o Sul, Transponder 5525, controle 120, decimal 80. Web 6747, após Bravo, até o Sul, conforme rota do plano de voo. Após Bravo, até o Sul, conforme rota do plano de voo, Web 6747. Web 6747, correto, chame pronto. Graças. Meu trip 5216, ciência da informação Serra para Aracaju, autorização. Ciência, aguarde cópia, trip 5216. Madara, trip. 9808 para o táxi com 31 a bordo, autonomia para 8 horas e 20, alternando Fortaleza. Gente, Tataria 9808, baixo Índia, no ponto espera, chame turno no 895, ajuste no 0 no 3. Bom, no 0 no 3, baixo Índia para o ponto espera, o passageiro do 9808. 9907, táxi de Alfa, quilo pátio 3, posição 07. Alfa, quilo pátio 3, 07, total 9907. Trip 5216, copia. Afirmativo, tá pronto para a cópia, trip 5216. Trip 5216, Aracaju, aprovado nível 1 no 90, decola da pista 10, perfil de saída Pucajamo após direto. Transponder 5516, controle Salvador 120, destinal 80. Ativo localizado 90 para Aracaju, decolada 10, Pucajamo, transponde 5516, 1208, controle trip 5216. Correto, chame pronto, trip 5216. Maravilha, obrigado. Passaria de 9808, boa noite. Aliás, rede é claro, autorizado, pistão 0, 90 graus, 10 nós, Miri 13, não tinha. Miri 13, a gente alinha a rede com 10, passaria de 9808. Voo 604, ajuste 1013, desça para 2000 sem restrição. 6103, Guarulhos, aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da El Leda Bridge, intercepta Upper Zulu no 6, até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano. Transponder 5530, controle Salvador 120, decimal 80. 360, Guarulhos, decola da 10 da El, intercepta Bravo Hotel Zulu, Oceano 6313, cotejamento correto, chame pronto. Série do 9808, teclado 26, controle 1, 208, boa viagem. 208, muito obrigado, boa noite, bom trabalho a todos aí. Boa. Oi, Salvador, muito boa. Passaredo 9808, decola Momo. Passaredo 9808, contato radar. 8. O 604, livre LS. Cinco, controle. Chame passando através de Bonnie. Aguarde. O controle Salvador, desça para 4.013, chegada a mar. Cinco nível 160 autorizado. Sim, checa 3, chame a torre. 1-1-8-9-5-6-0-4. Salvador, desça para 6.013, chegada bom. beleza. No Salvador, lá 76747, tá no 505, depois tiver que acionar. 76747, livre acionar, chame táxi. Livre acionar, lá 76747. O 398 desça para 7013, chegada a Mário. 7013, Mário, voo 398. Para suspensa, acionamento trip 5216, está na remota 13. Trip 5216, livre acionar, chame táxi, remota no 3. Desça para 8013, chegada a Mário. 8013, na Mário, tá? Certo. 3398, desça para 2000. 2098. Desça para 5000. Mas para 5000, bom, 398. A 3305, reautorizado para 6000. É 6000? É, confirme, 6000 e considera a missão de vídeo da frente, tá? Desça sem restrições para 6000, número 5 para pouco. Rio 5972, número 2, para pouso. 2109 na velocidade. 3398, mantenha a velocidade. Número 1 agora. Está mantendo, 2509. 398, 2509 na velocidade. Na rede de velocidade, com 1 a 13 na vez. Alô, Salvador, 76747. com Puro, 5, 3 horas e 40, Galeão para ataque. Avião 747, Índia, no ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 0113. Gente, então, táxi de Índia, ponto de espera, no 072-195-FG-6747. Salvador, WebJet 6747, ponto de espera da 1-0. Boa noite, 6747 WebJet, autorizado alinhar e decolar, vento 90 graus com 10 9, 63, voltim. Alinhar e decolar da 10, WebJet 6747. O trip 5216 está com 72 a bordo.